Ponte, São Vicente, até o estúdio 4 Guerreiros. Com produção de Dark Money, Revolucionários Bandidos. Relatando como nosso país está no abismo. Não adiantamos só reclamar. É preciso ter união para revolucionar. Eu, Djando, digo, já passou da hora de acordar, Brasil. Vamos acordar, vamos acordar. Não vamos dar gosto pra esses políticos safados que gostam de viver nossas custas. Tô cansado de toda essa palhaçada. No mapa de falcatrua aí não rola nada. De cadeia ou outra punição. Veja só o poder da corrupção. A lei só favorece quem tem poder. Para o pobre brasileiro se foder. Trabalhando muito pra ganhar pouco. Essa real do nosso povo. Enquanto isso a festa no Planalto. Tem muito nego que só quer salário alto. Fora os recursos que gostam de desviar. Trabalhador vai ter que ralar. Com impostos, saúde, educação, saneamento básico e habitação. Quem sente na pele que entende. Falta muito pra ser país decente. Agora Brasil, cadê seu orgulho civil? Vai continuar assim, puta que pariu. Onde tá a esperança de um país novo? Qual é real do nosso povo? Agora Brasil, cadê seu orgulho civil? Vai continuar assim, puta que pariu. Onde tá a esperança de um país novo? Qual é real do nosso povo? Sou apenas mais um brasileiro. Obrigado a viver nesse puteiro. Acho melhor até ser chamado de cerco. A democracia já não passa disso. Não acredito mais no poder do voto. Pois a compra ainda é um bom negócio. Para um político que é um filho da puta. Que depois por aqui nada muda. Situação que nos encontramos vai piorando a cada 4 anos. Por aqui é cada um por si. A eleição, pior besteira que vi. Candidato na campanha, faz promessa. E depois de eleito diz que o povo não presta. Tudo isso por falta de união. Já passou da hora da evolução. Agora Brasil, cadê seu orgulho civil? Vai continuar assim, puta que pariu. Onde tá a esperança de um país novo? Qual é real do nosso povo? Agora Brasil, cadê seu orgulho civil? Vai continuar assim, puta que pariu. Onde tá a esperança de um país novo? Qual é real do nosso povo? Por aqui a falta de oportunidade. Esse é um relato de um perigo para a sociedade. Mapa de pivete, sem educação. Pai de família que era honesto já virou ladrão. Sem emprego é desespero. Por fim, cadeia ou enterro. Vivemos em tempos de desigualdade. Mapa de mão, morto ou atrás das grades. A burguesia só sabe criticar. E a polícia veio pra nos condenar. É muito triste, real, essa visão. É bem diferente da televisão. Não perco o meu tempo com alienação. Eu relato a verdade com informação. Mostrando como é esse presente. Esse é o Brasil que você pretende? Agora Brasil, cadê seu orgulho civil? Vai continuar assim, puta que pariu. Onde tá a esperança de um país novo? Qual é real do nosso povo? Agora Brasil, cadê seu orgulho civil? Vai continuar assim, puta que pariu. Onde tá a esperança de um país novo? Qual é real do nosso povo? Agora Brasil,